and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Ouvintas do JurassiCast, mais especificamente do nosso programa de perguntas e respostas maravilhoso, repetaculê, Quem Quer Ser um Dinossauro? Estamos em dezembro, a neve está caindo e o Papai Noel está gordo no shopping. A gente agora levanta do colo do Papai Noel e vamos brincar. Miotti. Oi. Tá feliz nesse Natal, Miotti? Tô mesmo, meu aniversário, porra, maravilha. Mas é foda porque tu só ganha um presente, né? Acha que ganha um presente? Ganha um presente pra caralho, porque meu aniversário é dia 15, o Natal só dia 25. Sucesso, então. Claro. Então estamos todos com friozinho e animados, tomando chocolate quente ao lado da lareira, só esperando o bom velhinho descer da chaminé. Quem são os nossos concorrentes que vão concorrer a esses prêmios fantásticos? Ah, eu sou a Lorena, tenho 19 anos, estou falando aqui de Fortaleza, terra de Yasmin, né? Ih, caralho, fodeu. E minhas férias, acho que mais legais, fora aqui em Fortaleza mesmo. Ela mora perto de um trem, né? Uma estação de trem. Bom, meu nome é Éder, tenho 18 anos e tô falando daqui de São Carlos, São Paulo. Viagem mais marcante da minha vida, Ouro Preto. Quais são as regras desse jogo bonito que premia tanta gente, Miotti? São quatro blocos de perguntas, seis perguntas por bloco e três para cada concorrente. Pergunta fácil ganha 10 pontos, média 20 e a difícil 30. É uma pergunta para cada concorrente por vez. Acertando, ganha os pontos. Errando, perde 3 pontos. Se o concorrente da vez não souber e o oponente quiser responder, ele acertando ganha metade dos pontos. E se errar, perde 5. Enfim, vamos aos prêmios. Os prêmios maravilhosos dessa vez para o perdedor, como sempre, vai ganhar ingressos para o cinema. E olha só que fantástico, ele também ganha um hub de quatro portas USB do filme Planeta dos Macacos. Que perdedor, vencedor, né? É, essa porta é maravilhosa, viu? E o vencedor ganha os ingressos para o cinema, um livro... Não acredito. Lorena, mulher, eu vou fazer pra tu ganhar, porque tu vai morar perto da minha casa e eu quero esse livro emprestado. Mas é em off, viu? Sim, o vencedor vai ganhar ingressos para o cinema, pisca pra Lorena, um livro do Garota Exemplar, uma camiseta da Fiction Corporation, um DVD da trilogia de De Volta para o Futuro, oferecida pela Taverna do Ogro Encantado. Prêmios muito legais para o vencedor. É, né, gente? Natal, assim mesmo. Então vamos lá começar essa zoeira natalina que está sendo gravada muito antes do Natal. Muito antes. Mas é assim, a gente tem que fazer as coisas rápido, pra todo mundo ficar de férias, todo mundo comer rabanada, todo mundo curtir a família. Para quem não está lembrado ou familiarizado ou está escutando esse programa pela primeira vez, eu sou Yasmin Oliveira, esse é o Leonardo Miotti e nós estamos aqui para o Quem Quer Ser um Dinossauro, que é o programa de perguntas e respostas do JurassiCast, que premia e humilha ao mesmo tempo todos os nossos ouvintes. Então vamos lá, todos prontos, todos preparados, todos com o espírito natalino? Vamos começar o primeiro bloco de assuntos gerais. A primeira pergunta é uma pergunta fácil, valendo 10 pontos, e vai para a Lorena. Segura na minha mão, Lorena, que eu quero esse livro emprestar. Qual personagem histórico o Papai Noel foi inspirado? Foi inspirado num papa chamado São Nicolau. E aí, Yasmin? Quase certa, minha gente. Não era um papa, era um bispo. Oh, não! Pronto. Aí, isso é um bispo. Calma, eu tenho fé, a gente vai conseguir. Éder, valendo 10 pontos para você também. Quais são as cores originais do Bom Velhinho? Verde. A roupa de São Nicolau é verde, apesar de algumas especulações de que o primeiro Papai Noel foi com roupa marrom. Êêê, parabéns! Você garantiu agora 10 pontos! Até acertou no marrom. Pergunta média para Lorena. Como surgiu o Panetone? Eu tenho três teorias, eu só sei. Uma que foi um italiano que era lá em Milão e que ele era um padeiro chamado Tony. Aí o pessoal chamava do Pane de Tony. Tinha um que era de um cara que queria se casar com a filha do padeiro e inventou a fórmula lá do Panetone. E aí com essa novidade o padeiro permitiu que ele se casasse com a filha dele. E tem uma versão que um cara preparou com uma festa, criou uma fórmula lá, parece que um duque, uma coisa assim. Acho que é isso, o Mestre Cuca. E aí, Yasmin? E aí que tá certíssimo, tá não certíssimo. Tem nem como falar. Porque existem realmente três versões, mas eu só peguei uma, porque é assim que eu faço a pauta, tá, gente? Pego a que eu acho mais legal, que foi a do Pane de Tony, porque eu adorei o trocadilho. Mas é, acertou, parabéns. A Yasmin joga no Google, o primeiro que sair, vai. É, meu amor, é o Wikipedia, ó. Beijo no seu coração. Vamos lá, pergunta média para o Éder. Como surgiu o peru de Natal? Peru de Natal? Isso é fácil. Foi costume por causa dos colonizadores ingleses. Quando chegaram na América e tinham peru, eles quiseram dividir o peru. Foi como fazer as festanças com o peru. Que era, o peru era a ave nativa da região que eles estavam. E aí, Yasmin? Acertou, achei lindo. Falou dos ingleses, falou dos Estados Unidos, falou da ave nativa. Foi isso mesmo. Pai, hoje o negócio tá bom, hein? Não é? Comparado ao programa comparado passado. Comparado aos que... outros, porra. Que ninguém sabia a magia do Natal, meu amigo. É, com certeza. Que lindo. Então vamos lá agora para as perguntas difíceis desse último bloco de assuntos gerais. Pulando agora para o Natal, vamos falar agora sobre as férias. Devo dizer que fazer perguntas sobre férias não é fácil, então eu fiz perguntas muito difíceis. Ai, meu Deus. Eu sei que tá todo mundo cansado dessa piada, e quando chegar em dezembro vai ficar todo mundo mais cansado dessa piada, mas eu tenho que falar, Lorena, segura esse forninho. Vamos lá para perguntas difíceis valendo 30 pontos. Todo mundo sabe que a Golden Week... Todo mundo sabe. Veja bem. Todo mundo sabe que a Golden Week é uma semana de férias causadas por uma junção de feriados no Japão. Mas em que período ela se inicia? Putz, eu assisti tanto desenho japonês na minha vida, mas eu não lembro disso. Eu posso pular? Pode passar. Eu passo. Éder? Não tenho a menor ideia. Que legal. Então dê a resposta certa, Yasmin. A Golden Week começa no final de abril e vai até o começo de maio, que ela começa com o Dia do Imperador, que é o dia verde. Começa no dia 30 e acaba no primeiro. Não, são 5 dias aí, super felizes, que começa com o Dia do Imperador, que adorava a natureza, que é o dia verde, em japonês, que eu não sei como é que é isso, e vai até o Dia das Crianças. Agora, Éder, você vai fechar esse primeiro bloco com a pergunta mais difícil das difíceis de todas as perguntas difíceis. Como é chamada as férias de verão no Japão? Tatsueira, né? Não. Sei lá. Férias. Não, mentira, não vou nem tentar, não arrisco. Lorena? Novamente, já assisti tanto desenho na minha vida. Eu sei que eu sei, mas eu não tô lembrando. Ai, eu não sei, eu não sei. Eu pulo. Não é o gatão, porque o gato é o ano novo, mas não sei. Vai. Vai lá, Yasmin, qual a resposta certa? A resposta certa, como todo mundo sabe, pessoas antenadas na globalização, é Obon. É como? Obon. Ó traço bom, com N. Ó, oh, que bom, as férias chegaram. Olha aí, eu lembrei do ano novo no Japão, mas não lembrei das férias. Como é que pode? Das férias de verão, mulher. Não pode. Como, então, fechamos o placar desse primeiro bloco que foi super acirrado, viu? Quem sabia uma, não sabia a outra. Quem sabia, sabia. Os dois lados sabiam tudo. Lorena está com 17 pontos. E o Eda está com 30. Uau, eu tô quase na metade. Mas pelo menos não tá negativo, né? Porque nos outros programas só fica negativo o primeiro bloco. So this is Christmas. Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! And so this is Christmas. Então vamos agora dar um beijo no nariz do Rudolf e passar para o segundo bloco, que é aquele bloco que ficou muito famoso aqui no Quem Quer Ser um Dinossauro, pedidos várias vezes pelas pessoas para ter mais e mais e mais blocos desses. Então a gente decidiu deixar mais ou menos meio que regular até o miote mudar de ideia. É o bloco sobre filmes e sinopses. Vai ter perguntas sobre filme normal, mas também vai ter uma parte que a gente vai ler sinopse do filme e você vai dizer o nome do filme. Esse vai ter muitas perguntas, tá? Vão ser 6 perguntas pra cada. A primeira vale 10, a segunda vale 20 e assim por diante. Até a última 60, tá? Esse é o bloco pra dar chance de vocês ganharem pontos. Lori, pra você. A sinopse é assim. Um pai deixa as compras de Natal para o último momento e acaba descobrindo que o boneco desejado pelo filho está esgotado. Que filme é esse? Ah, eu sei. Ah, eu sei. É um herói de brinquedo, do Arnold. Yasmin? Din, din, din! Sim, é esse! Bora lá, Eder! O filme conta a história de Frank Cross, um diretor de uma rede de TV que só pensa na audiência e no sucesso do canal. Pouco se importando para a vida de seus funcionários, determinado dia recebe a visita de 3 fantasmas, um do passado, um do presente e um do futuro, e é obrigado a confrontar suas escolhas. Que filme é esse? Nossa, pera, deixa eu pensar. Ah, não dá, esse... Eu sei que filme que é, mas eu não lembro o nome dele. Passa, então? Acho que eu passo. Lorena? O filme é Os Fantasmas Contra-Ataca. Yasmin, resposta tá? Porra, ela é quase ajudante de Papai Noel, tá certo? Segunda pergunta agora, valendo 20 pontos para cada. Para Lorena, tá? Depois que o verdadeiro Papai Noel sofre um acidente ao entregar os presentes na casa de Scott Galvin, muita coisa muda por lá. Isso porque Papai Noel não consegue continuar a tarefa e pede ajuda para o homem. Acontece que, dia após dia, ele começa a realmente se parecer com Papai Noel e passa por situações embaraçosas e engraçadas. Que filme é esse? Não lembro. Ah, não lembro, eu passo. Eu não lembro. E aí, Eder? Pera, eu sei qual filme é. Se não me engano, passava direto na sessão da tarde. Passava mesmo. Passava, mas eu não lembro o nome. É esse o problema. Não, Eder? Nossa, pera. É, não sei. Não sabe? Não. Yasmin? Meu papai? É Noel. É Noel. Que droga. Esse agora é classicão, hein? Para o Éder. Um mestre em fazer brinquedos descobre o reino mágico dos duendes no Polo Norte e se transforma em Papai Noel. Na fábrica encantada, ele conhece Pet, um duende ajudante que entra numa grande confusão com um magnata da indústria de brinquedos, que planeja dominar o Natal. Por outro lado, a menina Cornélia oferece pratos de comida ao menino de rua que está passando frio ao relento. Para compensar, as duas crianças vão conhecer Papai Noel. Que filme é esse? Nossa, Miote. Gente, eu nunca vi esse filme também. Não é possível. Não vi mesmo, não. Pera, eu sei. O Poder do Natal. Lorena? Quer tentar? Não. Eu errei? Errou. Ah. Eu nunca ouvi falar desse filme. Nunca ouvi falar desse filme? Não. Pronto, lição de casa, todo mundo assistir. Inclusive eu. Santa Claus, a verdadeira história de Papai Noel. É a melhor história de Papai Noel. O melhor filme de Papai Noel que já foi feito até hoje. Sério? Passava sério? No SBT. Eita. Nunca ouvi falar. Nem eu. Vamos para a terceira rodada, valendo 30 pontos cada sinopse. Lorena, esse é um filme indicado a 5 prêmios Oscar, viu? Eita! O filme conta a triste história de um homem que tem uma vida difícil e decide se jogar de uma ponte na época de Natal. Ele, no entanto, recebe a visita de um anjo e passa a repensar sua escolha. Que filme é esse? O filme se chama Felicidade Não Se Compra, ou em inglês, It's a Wonderful World. Nossa! Ai, tira do mundo, olha só. Não faz essa pergunta fácil pra mim. Éder, vamos lá, valendo 30 pontos. Isso é mole, viu? É mole. Esse também é fácil, hein? Um investidor que conquistou tudo no mundo dos negócios imagina como seria sua vida se tivesse ficado com a sua namorada do colegial. Acaba tendo seu desejo atendido e recebe a oportunidade de ver como seria sua vida como marido e pai de família. Que filme é esse? Vai tomar no cu, sei que filme é, mas não lembro o nome. Tá vendo? Ah, sério? Ai... Não, não sei, eu não lembro mesmo. Eu sei qual filme que é. Ah, que ódio. Passa então? Eu não lembro. Nossa, não sei, não sei mesmo. Lorena? Ah, eu já vi esse filme, mas eu não sei o nome. Meu Deus! E aí, Yasmin, qual é o nome do filme? É Um Homem de Família. Com Nicolas Cage. Ah. Com Nicolas Cage, meu povo! O homem só fez, tipo, 3 filmes bons e esse é um deles. Esse é um deles. Lorena, Fred Shoup é um legítimo professor desleixado que quer apenas curtir suas férias e pegar umas ondas no Havaí. Porém, tem seus planos atrapalhados quando obrigam a lecionar inglês para uma turma de bagunceiros em pleno verão. Que filme é esse? Curso de Verão. E aí, Yasmin? Oh, acertou. Agora, mais fácil ainda vai ser esse agora. Não é possível, Eda, não é possível, sabe? Tá, manda. Em busca de curtição, os amigos Jack e Ben embarcam numa viagem rumo ao hotel de luxo na Flórida. Eles esperam encontrar belas mulheres e muita farra, mas acabam se envolvendo com um perigoso ladrão que passa a persegui-los. Enquanto tentam se livrar da confusão, eles acabam passando por situações cômicas. Que filme é esse? Ai. Ai, ai. Ele sabe, mas não sabe o nome. Eu sei. Não, como sempre, né? Um bichinho. Tem curtição, tem confusão. Mulheres nuas. Nossa, eu não sei mesmo. Eu não tô lembrando. Eu sei qual o filme. Qual é o nome do filme? Não lembro. Que droga. Infelizmente, não quer nem chutar? Chuta, vai, chuta. Não, não quero. Perdeu uns pontos. Então passa, Lori. Férias do Barulho. Pronto. Não lembrava não, Ed? Ó, foi fácil. Foi fácil mesmo. Mas eu não lembro. Escolhe quem que eu vou lembrar. Mas não é assim que o programa funciona. Vamos lá agora, valendo 50 pontos, é isso mesmo? Isso. Para a Lorena. Em Férias Frustradas, o que aconteceu com o lanche da família no momento que Clark Griswold fica olhando para a loira? Ah, o cachorro tinha urinado no lanche, e aí que ele fica paquerando com a loira, vai morder, a família se toca aqui, tá tudo molhado. Miote? Resposta exata, o cachorro mija na porra dos pãezinhos lá do pessoal. Que nojo. Que nojo. Que nojo mesmo. Éder, por favor. Vamos lá, Miote. 50 pontos, cara. 50 pontos. 50 pontos, Éder. Vamos lá. Vamos lá, Miote. Vamos lá. Qual o nome do ator principal de A Felicidade Não Se Compra? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá muito difícil pra esse menino. Não, esse não é difícil, não. Não é difícil, não. O bichinho não lembra o nome de nada. Eu vou chutar o James Stewart. E aí, Yasmin? E aí que ele finalmente acertou alguma coisa na vida dele? Fim. Lembrou do nome de alguém? Lorena, valendo 60 pontos. Última pergunta pra cada, hein? Em temporada de verão, qual a solução do personagem de John Candy para ganhar a corrida de barco? Putz, eu não lembro. Eu não lembro nem se eu vi esse filme quando era criança, então... Então você passa? Eu passo. Éder? Nem sonho, não tenho nem ideia do que é. Eu vi esse filme... faz 2 semanas, não deve ser difícil. Porra, não é possível, é uma cena emblemática. Acho que não vai dar, não. Vai lá, Yasmin, qual a resposta certa? Ele coloca a samba canção no mastro e com isso pega mais velocidade com o vento. Sério isso? É uma comédia do John Candy, gente. Eu realmente não vi esse filme. Lembrou não, Éder? Deve ser uma samba canção do tamanho da calaveira. Ele é enorme de gordo, John Candy, né? É. Vamos lá, Éder, valendo 60 pontos. Em Curso de Verão, qual personagem que fala? Eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada. Porra, deixa eu ver, eu não sei nada. Ele não sabe nada, ele não sabe nada. Eu não sei nada mesmo. O nome do personagem? Do personagem, esse é do personagem. Do personagem, do filme. Passa? Ah, passa. Lorena? Ei, eu sei que personagem é. Eu não lembro o nome. Meu Deus, tá difícil. Eu sei a cena que ele faz isso. Se não me engano, é o Lourinho, que acorda do pesadelo e fica lá desesperado. É Kevin? Não, não é Kevin. Kevin eu acho que é o que faz estrela. Não sei, eu vou chutar Larry. Tinha alguém chamado Larry no filme, eu acho. Yasmin? Tá difícil, meu tio. Eu acho que a magia do Natal acabou. Ah. Quando a gente começou a falar de filme de férias, a magia do Natal acabou. Foi mesmo. O nome do personagem, meu povo, é Chainsaw. Ah, não. Como era o cara que ficava confundido, é isso? É, pô, é o Chainsaw. Ah, eu tava confundindo isso com um amigo dele, que tem outro cara lá. E assim terminamos este bloco chicante e maravilhoso. Qual é o placar, Miotti, depois de tantos reviravoltas, 60, 20, 40? Pois é, agora foi uma grande reviravolta mesmo, porque a Lorena está com 167 e o Éder está com 77. Porra! Ela não perde pontinho por ter errado agora, não? Ela perdeu 5 pontos. Ela acertou a maioria? Ô, pobre! Tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Tem muito programa pela frente. Não, mentira, não tem. Mas tem o bloco de trilhas sonoras que não dá pra passar. Cada um vai ganhar uma música e vai ter que acertar 2 coisas: o nome do filme e... o nome da música. Acertando os 2, 30 pontos. Acertando um só, 15. E esse não passa, tá? Você pode chutar à vontade, também não perde ponto. Para a Lorena, primeira música, hein? Lorena, responde. Assim, eu não sei de que filme é. Eu acho que eu vou chutar o nome da música, seja Toy to Toys, algo assim, não sei. Como? Toys, ou... não sei, eu não sei, eu não conheço a música. Se eu ouvir, eu não lembro. E aí, Yasmin? As Reba hora volta que a vida dá, né? Ela não sabia o filme em si, mas ela também não vai saber agora. O nome da música é Making Toys. Realmente tem alguma coisa a ver com o brinquedo. Olha, eu falei Toys. Mas não é assim que as coisas funcionam. E o filme é a verdadeira história do Papai Noel, que ninguém viu, só o meu. É, realmente não ia acertar, também não vale. Éder, próxima música, Mole. Essa não é possível, viu? É, pior que é. E aí? Que é do Estranho Mundo de Jack, Beavis, Halloween. Yasmin. Tem nada a ver. Eu vou te bater por essa música. Eu sabia essa. Mas não sabe que é nada a ver? Foi até um chute legal. Chute, porque pelo menos chutou, beleza, mas... É um filme de Natal, né? Esqueceram de mim, gente. Nossa. Somewhere in My Memory. John Williams. Não, Ed. Assim a gente quer te ajudar, Ed. Não tem como, Ed. Isso porque ainda tocou no programa, né? Do Jurassic Cast. Vamos lá, Lorena, segunda música para você. Mole também, não é possível. E aí? Eu sei. É a música do filme Férias Frustradas e a música é I'm So Excited. Yasmin? Corretíssimo! Eu quase cantei aqui, se não terminar essa música. Eu tava dançando aqui, louca. Eu adoro essa música. Ed, por favor, tá? Não, essa não tem como tá errar não, cara. Por favor. Tem não, Ed, por favor. The Christmas Come to Town do Expresso Polar. Opa! Até que fim! Um anjo acabou de ganhar as suas asas agora, porque ele acertou. The best time of the year, when everyone comes home. this Christmas cheer. It's hard to be alone, putting up the Christmas tree with friends who come around. It's so much fun when Christmas comes to town. Presents. Lorena, sua última música. Na na na na na na na. E aí? Olha, eu ouvi essa música hoje, eu sei que era do filme Férias do Barulho, mas eu não lembro nada da música, eu lembrava dela como a música do Naranananana. Qual o nome da música, Yasmin? É Summer Eve, o nome da música. Ah. É, deu uma música pra você. Chutar. Eu tentaria The Christmas Is Coming Now. Olá, Yasmin. Resposta exata. O filme é simplesmente amor e a música podia ser o nome ou I Feel It In My Fingers ou Christmas Is All Around. You know I love Christmas, I always will. My mind's made up. E o placar, Miotti, como tá? Tá feio? Tá belo? Tá meio complicado aqui. Pelo menos tá sendo ponto positivo lá pra cima, né? Lorena está com 212 e o Eder está com 107. Eita! Da hora. Nossa! If you're really lonely, come on and let it show. É isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaka, tem Cozinha do Tchaka e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí youtube.com/JurassicCast. É YouTube! O quarto e último bloco chegou, assim como as férias e o Natal. É a pergunta surpresa do que quer ser o dinossauro. A gente vai fazer uma pergunta para os dois, valendo 50 pontos para quem acertar. Lembrando que os dois podem acertar, como os dois podem errar também. Quem acertar ganha 50 e quem errar perde 25. tem que responder e tem que responder num chat separado para o miote, para não dar dicas para o concorrente. Então vamos lá, estão prontos para a pergunta surpresa que não vai fazer diferença absolutamente nenhuma no resultado final do programa? Sim! Então vamos! A pergunta é... Tã-tã-tã-tã. Aonde eu e o Miote passaremos as férias das nossas vidas? Explicando que não é nós dois juntos não, tá? Ah, é. É o Miote pra um eu lado lugar e ela no outro. E não vale lugares que a gente já foi. Lorena falou que você quer ir pra Paris e eu quero ir pra Disney. O Éder falou que eu quero ir pra Disney também e você pra Nova Zelândia. E aí, Yasmin, qual a resposta certa? Os dois erraram, perderam 25 pontos, viu? Só pra dizer. O Miote quer ver as pirâmides do Egito porque elas foram feitas por alienígenas. E eu quero ir para Nova York ver todos os musicais da Broadway. Todos. Como ficou o placar, Miote, depois desta bombada de Natal? Apesar de ter sido uma diferença muito grande, foi bom porque foi placar positivo, que é raro acontecer isso aqui. Exatamente. A Lorena ficou com 187 e o Éder ficou com 82. Então é Natal. Ou seja, Éder, mesmo perdendo, se sinta vitorioso. Porque você foi muito melhor do que a maioria das pessoas que perderam no Quem Quer Ser um Dinossauro. Eu ainda perdi monstruosamente. Mas você vai ganhar ingresso pra cinema e ainda vai ganhar o Hub USB, pô. Você vai ganhar o Hub USB, eu vou ler o livro. Lorena, você ganhou! Gente, eu estudei tanto! Parabéns! Se o Éder tivesse estudado mais, ele também tinha ganhado. Obrigada, gente. Eu queria ter estudado, mas não deu certo. Mas sabe o que é engraçado? Que o primeiro bloco, né, parecia que ia ser que negócio. Foi, pô, sabem tudo. É, nossa. Mas só sabe assuntos gerais, né? Pois é, normalmente é o contrário. Em todo o Quem Quer Ser um Dinossauro é o contrário. Ninguém sabe nada de nada, mas quando chega na parte dos filmes, acerta tudo. Pois é, hoje foi o contrário. É a magia do Natal. Lorena, minha filha, meu amor lindo de Fortaleza, que vai me emprestar o livro maravilhoso. E também garantiu uma camisa da Fiction Corporation e o DVD da trilogia, que eu não consigo dizer isso. Trilogia. Por nada no mundo. Trilogia de De Volta para o Futuro, oferecida pela Taverna do Ogro Encantado. O que você tem a dizer sobre essa vitória? Ah, eu tô feliz, eu estudei, eu fiz uma lista de 28 filmes prováveis com chance de cair. Caíram alguns, isso me deixou muito feliz. E eu quero desejar, né, pra quem tá ouvindo aí, pra vocês também, claro, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas férias, que todo mundo passei muito, se divirta. E é isso. Que fofa! Algum jabá, meu bem? Posso fazer jabá do podcast de um amigo? Pode. Eu queria indicar aí pra galera, né, um colega meu, lá da faculdade, tá começando agora, mas um podcast bacana, que é o Controle Remoto. Então, quem quiser ir aí, procurar e tal. Diz que fui eu que informei, né, ver se eu ganhei alguma coisa lá também. Obrigada aí, galera, pela participação. Parabéns pela sua vitória, foi maravilhosa. Éder, você, meu bem, apesar de ter saído perdendo, ainda foi vitorioso entre os perdedores. Sempre existe vitória no derrota. Né? Fala aí, meu filho, da sua vida. Bom, vocês podem me encontrar lá no SciCast, que é o podcast de ciências mais divertido da internet. E logo, logo o JoyceCast estará com eles. Olha o spoiler. E eu queria desejar aí pra todo mundo boas férias e Feliz Natal. Vocês têm aí um período de final de ano mais feliz do que a minha derrota. Nossa, caralho. Tá bom. Que tá sendo feliz, não tô reclamando. Então tá, né? Depois dessa, o que dizer? A Juliana está desmaiada. Pelas referências que eu tô fazendo de memes, vocês devem entender o quão antes do Natal a gente tá gravando. Então tá bom. Então é isso. Feliz Natal, próspero ano novo, muitas realizações na vida de vocês, ouvintes maravilhosos. Sintam-se presenteados, porque enfim, serão, de verdade. Com certeza. E um beijo, é isso. Feliz Natal. Ah!